Guess we got a little off track, but love knows a way back through the storms and pouring rain. Got my hands on the wheel and I'm flying. Heartbeat loud as the thunder rolls. Riding in on a stampede of lightning. Oh, I'm bringing back the sunshine. Bringing back the sunshine. Baby, it's about time. Oh, oh. Bring it back. Oh, yeah. Bom, pessoal, voltamos então agora para o terceiro último bloco, estamos no 184, onde eu falo um pouquinho aí, balanço de como foi a temporada até o momento agora, né? Essa semana tudo parado aí. Lembrando que a Truck Series volta só dia 3, né? A Truck Series realmente tem um descanso maior aí, né? Claro que o campeonato da Truck Series, pessoal, temos aí um grande intruso, que é o Kyle Busch, que venceu 4 corridas das 5 disputadas, venceu 4, né? Só o Austin Hill venceu lá em Daytona. Mas tirando essas vitórias do Kyle Busch, essas 4 seguidas aí, pessoal, que realmente... atrapalha um pouco ver quem está bem aí no campeonato, né? Realmente tem que assistir as corridas para ver o conteúdo maior aí, né? Temos aí bons números aí, né? O canadense é o atual líder do campeonato de playoffs, tá, pessoal? Só um contender venceu, que foi Austin Hill em Daytona, tá? Os outros não venceram, infelizmente. O Kyle Busch atrapalhou bastante aí a categoria. O Stuart Friends é o atual líder dos playoffs aí, né? Vem à frente, 6 pontos à frente do Grand Enfield. O Austin Hill aí com uma vitória está na terceira posição. O Johnny Sauer está dentro. O Ben Rhodes também está ali. O Brad Moff também, o atual campeão, está muito bem. Tá, pessoal? Está correndo a GMS lá muito bem. Parabéns ao Brad Moff. O Brad Moff quase que venceu, quase tirou a vitória do Kyle Busch. O Matt Crafton também está muito bem. E o Todd Gillen também, pessoal, está precisando melhorar um pouquinho. Tá? O Todd Gillen está bem, está dentro do top 8 aí da Truck Series, mas tá precisando melhorar um pouquinho realmente. O Harrison Burton também vem muito bem. O Sheldon Creed, aquele campeão, atual campeão da ARCA, né, que eu havia falado, e que os dois, o segundo e o terceiro, estão na Xfinity, e esse aí, o campeão da ARCA, tá na Truck Series, né, tá ali também. Então, são bons nomes, tá, pessoal, que eu tô gostando de ver aí na Truck Series, tá? Tá legal de ver a Truck Series esse ano. Apesar do domínio do Kyle Busch tirando um pouco a graça aí, né? Temos boas corridas, tá, pessoal? A Truck Series não decepciona jamais, né? Até o momento só a Toyota venceu também, tá? Só que o campeonato, pessoal, os playoffs, mostra pra nós outra história, tá? Apenas Austin Hill de Toyota e Todd Gillen estão de Toyota dentro do top 8 aí. Temos 4 Fords, tá? Graham Enfield, Johnny Sauter, Ben Rhodes e o Matt Crafton. E temos 2 Chevrolet, que é o Stuart Friends e o Brad Moff de Chevrolet, tá, pessoal? Então, apesar de nós olharmos aqui no campeonato aqui quem venceu só a Toyota, não é tanta realidade assim que a Toyota tá mandando, tá dominando, tá? Não é, tá? Tá um pouco diferente aí. Próxima corrida, pessoal, é Dover, tá? Dia 3 de maio, vai demorar um pouquinho ainda essa corrida para acontecer, tá? Essa corrida geralmente costuma acontecer e vai acontecer... eu vou até confirmar aqui, mas sempre acontece numa sexta-feira à tarde, tá? Isso mesmo, sexta-feira à tarde aconteceu essa corrida aí, né? Às 6 horas da tarde corrida, acontece no início da noite pra nós aqui. Lá quase final de tarde, essa corrida sempre acontece nesse horário aí, tá? Então é uma corrida que eu espero, tá? Eu vou torcer pra que Kyle Busch não esteja nessa corrida, pra gente poder ver realmente, ver um contender vencer, ver uma análise, ter uma análise melhor da categoria aí, né? Quando não temos um truque apelão na pista, tá? O Bora sempre fazendo corridas, mas a gente viu que ele tava com um truque não muito apelão, né? Tanto é que ele foi uma corrida, ele foi bem esse top 10 mesmo, bem assim, bem próximo assim mesmo do ritmo de todos os outros pilotos contenders, tá? Então, tá legal de ver, tá? Tô gostando aí de acompanhar, tá, pessoal? Por exemplo, o Street Fighter tem 3 top 5, assim como o Grand Theft também. O Bad Moth também tem 3 top 5, o Magic Crafton também tem 3 top 5. Então, pessoal, em 5 corridas, 3 top 5, quer dizer que os caras estão ali batendo ali, os caras estão bem, tá? Estão lutando. Pessoal, ainda não temos aqui, tá, nenhum piloto com todas as coisas dentro do top 5, tá? Temos pilotos com 4 top 5, que é o Stuart Friends também, tá? O Grenfiger, o Johnny Sauer também tá com 4 top 5 e o Matt Craft também tá com 4 top 5, tá? Dos 8, pessoal, o único cara que tem menos top, não tem top 5 e tem menos top 10, tá? É o Todd Gillan, tá? Os outros, todos os pilotos aí tem top 5 e top 10 também. Eu falei top 5 agora, 4 top, tá, top 5, mas é top 10, tá, pessoal? Então, o Stuart Friends tem 4 top 10, né? O Grant tem 4 top 10, o Johnny Sauer tem 4 top 10 e o Matt Craft tem 4 também, tá, pessoal? Bom, votos lideradas aí, todos têm uma mescla muito boa, realmente só o Matt Craft não tem 4 e o Todd Gillan tem 1. Os outros pilotos estão com a média de 40, 30 votos lideradas aí, né? Então, sim, tá legal, pessoal, tá interessante essa briga aí. Só a única coisa que realmente, pessoal, atrapalhou um pouco aí esse início aí, pra gente conseguir ver realmente quem tá muito bem aí na Truck Series. Ver quem tá bem, não, que eu falo assim, porque é diferente quando o contender vence, quando um cup drive não, realmente não atrapalha no resultado, ele interfere em resultado, tá? É diferente, né? Então, imagina se nós estivéssemos analisando vitórias aqui, por exemplo, do Street Friends, o canadense, que quase venceu também, analisando mais vitórias do Austin Hill, por exemplo, vitórias do Mad Moffitt, o campeão que mudou de time aí, foi forçado a mudar de time, né? Então seria interessante nós estarmos analisando aí, né, pessoal, outros nomes como vitoriosos aí, e brigas, tipo assim, sabe, por exemplo, o Street Friends brigando com o Austin Hill por vitórias, né? Seria mais interessante com certeza, tá? Então tá legal, tá bacana o campeonato da Truck Series, tá? Vamos ver o que vai acontecer lá em Dover. Vai descansar bastante a Truck Series aí e Dover volta com tudo, tá, pessoal? Depois de Dover, pessoal, o pau vai moer até o final do campeonato, que aí acaba esses espaços longos entre corridas aí, tá, pessoal? Bom, falando um pouquinho da Truck Series aqui, tá, pessoal? Eu falei bastante da categoria aí já, né? No bloco dela aí. Mas vamos analisar como está o ano, tá, pessoal? O ano tá interessante, o ano aqui, tá? São 8 corridas até o momento. O Kyle Busch venceu 3, tá? Então das 8 o Kyle Busch venceu 3. Então são 5 vitórias de contenders, né? Como eu já havia falado aí, o Bell venceu 2, o Cole Custer venceu 2 também, né? E o Michael Annette venceu uma corrida também. Então temos aí vitória de Ford, tem vitória de Chevrolet, tem vitória de Toyota. Tá pra todo mundo aí, não tem monopólio de montadora, não tem nada de equipe também, tá bem interessante, tá bem legal. É até curioso eu falar isso, pessoal, mas a Aston Series, pessoal, tá com um campeonato mais aberto, mais mesclado, né? Tá assim, tá igual pra todo mundo, realmente, cara, quem tá buscando um resultado, tá conquistando aí, tá aparecendo, tá, pessoal? Porque tá uma briga boa. Não é obrigatório você andar de, por exemplo, você andar de Toyota, você andar de uma equipe aí, pra você conquistar a vitória, tá? Então tá bem interessante, o leque tá muito aberto, né? Estou gostando demais do campeonato da Truck Series esse ano, né? Tomara também, né, que os Cup Drives continuem um pouco mais distante, não apareçam tanto, né, esse ano aí também, para tirar um pouco, que tira um pouco o brilho, sim, né? Eu falo que os Cup Drives são importantes, que atraem patrocínio, né? A IK9 que apareceu com o Kyle Busch aí, falou que gostou da experiência, que deve voltar ano que vem, e pensa até em apoiar time na Cup, né, pessoal? Então, realmente traz patrocínio os Cup Drive, né? Ainda mais quando eles vencem, né? Que é o caso do Kyle Busch, se for o Joe Logano, o Keselowski, vim com vitórias, né? Pra Aston Series. Mas eu quero ver realmente brigas dos caras, dos contenders do título aí, mas que tá muito interessante, tá uma mescla muito boa, tá? De todos aí, estão andando muito bem. É até difícil, pessoal, você achar um cara assim, não, esse cara aqui tá ruim, esse cara aqui não tá muito bom, tá? Tem cara que tá fora do top 12 aí, que realmente poderia estar dentro do top 12, caberia dentro do top 12, tá? Mas tá muito legal, realmente o maior destaque do top 12 é o Ryan Sieg, tá? Que tá na nona posição aí, tá muito bem, tá, pessoal? O Ryan Sieg, né? Com um carro aí que nós sabemos que não é um dos melhores, mas tá muito bem o Ryan Sieg realmente fazer um grande trabalho aí esse ano, tá, pessoal? Então vamos continuar torcendo aí pra categoria andar muito bem, tá? Lembrando que a NBC volta no dia 27, sábado, tá? Com a corrida aí lá em Talladega, tá? Final de semana de Páscoa não tem corrida, tá, pessoal? Bom, falando da Cup, tá, pessoal? A Cup realmente que tá, estamos aí num dueto, né? Só Ford e Toyota, só Ford e Toyota vence, só Joe Gibbs e Penske que conquistam vitórias aí na Cup Series, né, em 2019. Infelizmente, esse é o quadro até agora. Pessoal, não me recordo quando a Chevy ficou 10 corridas sem vencer. 9 eu não lembro, tá? Eu lembrava quando foi, era 4 ou 5 ali. Foi quando, 5, né? Quando o Jimmy Johnson venceu lá em 2009, né? Abrindo aí as portas da Chevy naquele ano, em 2009. Mais corridas, pessoal, eu não lembro. Realmente não lembro. Eu tenho que pesquisar essa história aí, que já faz... eu não, sinceramente, não vou conseguir me recordar. Nem sei se existe isso aí, tá, pessoal? Acho que talvez deve ser pela primeira vez aí que a Chevrolet pode ficar 10 etapas sem, as 10 primeiras etapas sem vencer uma corrida, tá, pessoal? Bom, e vem aí com realmente com uns números bem magrinhos aí, né, em termos de top 5 também, top 10, né? A Chevy esse ano realmente tá muito complicado para eles aí. As coisas não vêm acontecendo de forma legal para eles, né? O top 10, pessoal, top 5, pessoal, o único que tem aqui é o Kurt Busch, tem 3, tá? O Chase Elliott tem 1, o Jimmy Johnson também tem 1 top 5, tá, pessoal? O resto não tem top 5, são apenas 3 pilotos aí, né? Dos 4 pilotos de Chevy dentro do top 16, tá? 4, só 3 tem top 5, e inclusive um só é realmente é destaque, tá? Um só tem com 3, os outros é 1 e 1. É bem magrinho realmente aí a Chevy esse ano, né? Bom, pessoal, nessa briga aí de ser equipe aí, né? Porque tá entre Penske e Joe Gibbs aí, Ford e Toyota, tá? Claro que Denny Hamlin, Kyle Busch e Denny Hamlin são os dois líderes do campeonato, tá? Dos playoffs aí. E de olho grande, Keselowski vem na segunda posição. Agora o Matheus Vinho deu um pulo legal aí com a sua vitória, tá? Depois temos o Kevin Harvick aí, né? Como eu já havia falado aí, do Kevin Harvick, que é o único cara que não tá dentro dos top 6 que não tem vitória, né? Então, pessoal, tá assim, tá meio estranho aí esse negócio de só Joe Gibbs e Penske, só Toyota e Ford. Quando vai ser que a Chevy vai vencer? Quando vai ser que outro time fora desses dois aí vai conseguir vencer? Uma Stuart Haas Race, por exemplo, uma Andretti Motorsport vai vencer, né? Quando será que isso vai acontecer, tá? Temos Talladega. Talladega é um prato cheio para isso acontecer, realmente uma loteria, tá? Mas nós sabemos que não vai ser tanto loteria esses últimos anos, não, tá? Tomara que não tenhamos uma corrida em single file, sem uma corrida movimentada. Tomara que o dono da NASCAR desse lá de novo e fale assim: pessoal, vamos fazer um grande show hoje, assim como foi o Daytona 500, que provou, né, que realmente o pacote antigo, essa corrida já vai ser o pacote novo, o pacote antigo realmente era bom. Eram realmente os pilotos que estavam querendo se esconder na corrida. E realmente, além do pacote novo, né, os pilotos lá com vontade para a corrida, para fazer uma grande corrida, dar um grande show, um espetáculo para nós lá em Talladega. Tá, pessoal? Bom, falando de campeonato, né, da Cup Series, né, projeções para atuais, quem eventuais, campeões, né? Pessoal, até o momento agora não tem como tirar, né, de Busch, de Logan e Brad Keselowski, tá? Com certeza os três são favoritos, né? Posso colocar o Denny Hamlin também, que o Denny Hamlin tá com um próximo, pessoal, muito próximo realmente do Kyle Busch, tá? O Denny Hamlin tá com 2 vitórias, o Kyle Busch tem 3, top 5 os dois tem os mesmos tantos, 6 e 6, e o Kyle Busch tem 9, top 10, e o Denny Hamlin tem 8, tá? Então eles estão próximos, então os 4 realmente são os grandes nomes aí da temporada até o momento agora, tá, pessoal? É difícil colocar outro cara aí, né? Tem um Kevin Harvick que pode crescer no momento decisivo. Temos o Christian Borg que está com muita vontade. O Elke Mirola também vem aparecendo muito bem nas corridas, tá? Temos aí o Jimmy Johnson que está diferente esse ano, está um pouco mais de vontade. Não posso falar vontade, tá, mas ele está aparecendo com resultados melhores, tá? O Chase Elliott vem tendo problemas, mas está ali, né, o Chase Elliott. Então temos também o Ryan Blaney, que ainda não venceu, que é da Penske, que está de Ford, que é esse time que não venceu ainda, assim como temos o Eric Jones também, tá? Então são nomes aí que realmente devem aparecer na temporada aí ainda, tá? Alguns outros nomes aqui eu não acredito que vai fazer grandes coisas esse ano, mas deixa esses nomes para lá, tá? Vamos torcer muito, tá? Temos ainda o Kurt Busch que pode vencer, o Kyle Larson também, que vamos torcer pela recuperação dele também, que pode voltar, se recuperar, voltar a ter bons resultados e vencer coisas também, e dar trabalho nos playoffs, com certeza, tá? Lembrando que termina lá em Phoenix o Kyle Larson pode ser um cara diferente, que ele anda muito bem lá em Phoenix, né? Perdão, lá em Phoenix, ano que vem. Lá em Phoenix ele pode dar trabalho e se classificar para a final, tá, pessoal? Eu equivoquei aqui agora. Ele pode dar trabalho lá em Phoenix, se ele chegar lá em Phoenix e ir para a final, né, em Holmes. E aí vem onde que eu pensei, tá? Eu veio de lag, que eu tô lendo, eu falei que eu preciso parar de ler e falar ao mesmo tempo. Ele pode dar trabalho em Phoenix e chegar lá em Holmes, pessoal, que Holmes é uma pista que ele anda muito bem, tá? Holmes. Kyle Larson chegar em Homer para disputar a título, uma pista que ele anda bem, gosta e domina, né? Se muito bem lá, tem um grande double skill lá em Homer, tá? Então é o nome, tá? O nosso amigo Kyle Larson é um nome interessantíssimo, né? Para vencer, sei lá, talvez pode chegar aí, meio da temporada ele conquistar uma vitória, né? Melhorar o resultado aqui e ali, e chegar lá em Phoenix, que ele anda muito bem também. Na parte final ali, ele anda bem naquelas corridas, né? Ele anda-se muito bem em um de 1,5 milhas, né? Tem o Texas ali também. Mas ele não é tão bem assim, mas temos o Texas que ele anda bem pra caramba. Phoenix ele também tem bons resultados em Phoenix, tá? E tem Holmes que ele domina, tá, pessoal? Holmes é uma pista que ele... Ó, sinceramente, se ele chegar em Holmes, sei lá, com vontade mesmo, preparado, é um cara perigoso, hein? Ele não chegou ainda não, mas ele é perigoso. Temos um cara que tá andando bem demais, tá, pessoal? Mudou de time aí, tá andando bem demais aí, pode aparecer, pode surpreender também, que é o Matt Benedetto, já conquistou aí top 10, né, o Matt Benedetto. Perdão, pessoal, o Matt Benedetto conquistou não top 10 não, mas ele tá andando muito bem, tá? Eu olhei outro número aqui, eu olhei o número do Jack Jones. O Matt Benedetto tá muito bem com 95, tá aparecendo muito bem ali, tá, pessoal? Tô gostando de ver ele. E tem outro cara também chamado Ryan Newman, né, fazendo boas corridas aí. Tem um Paul Manor também que começou o ano super bem. Esperava-se um pouquinho mais do Paul Manor, que ele poderia andar um pouquinho mais pra frente que se cair. Ele consegue, tá? Então eu espero que lá pra frente, lá do campeonato, lá, ele consiga realmente desenvolver boas corridas aí, certo, pessoal? Bom, então é isso que tem que se esperar. Mas até o momento, pessoal, são três nomes aí, né? Um quarto nome que poucos falam, mas eu vou falar, que são três nomes que sempre todos falam, dialogando Matt Keselowski e Kyle Busch, e claro, Danny Hennie, né? São os quatro nomes aí que até o momento são destaque, né? Os nomes aí que devem aparecer bem aí, só se mudar o curso do barco aí, mas eles devem aparecer bem até o final do ano, né? Principalmente dialogando o Keselowski e o Kyle Busch. Nós sabemos que o Danny Hennie, às vezes, ele se perde no meio do caminho, né? Mas enfim, pode surpreender também, né, pessoal? Então, é isso, pessoal. Final de semana não tem corrida, tá? Então, uma boa semana pra vocês, bom final de semana, uma boa outra semana também, eu volto pra falar de Talladega, tá, pessoal? Surgiu assunto, surgiu alguma coisa interessante lá no canal do YouTube, corre lá, Leonardo Guina, tá? Lá eu falo de qualquer notícia que aparecer durante no percorrer dessa semana aí e no final de semana, tá, pessoal? Ah, só lembrando vocês rapidinho, tá? Teve aí a maratona de Boston, né? O Jimmy Johnson participou, foi com certeza de destaque. Ele terminou a maratona com cerca de 3 horas de duração. Esse foi o tempo dele, tá? Realmente, pessoal, é um cara, é um grande esportista, o Jimmy Johnson. Pessoal, um forte abraço, cuide-se bem, fique com Deus e até a edição do 185.